instruções autorizadas do horário de prodígio. Direto positivo, mais uma frente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, continuar 9073, cruza 1500 pés. Contestado 9073, bom dia, contato radar, pela parede de voo 350, saída da pista. 350, saída PUCA, contestado 9073. Oi, bom dia, o voo 1233, passando Simbra e Basta lá. Voo 1233, localizado no posto 0, na variável de Uruguai. Ligo o pouso na 10, voo 1233. na foto, confirmo o tempo de chamada de voo. Cargo 9073, chama 85, frequência 92.85, alfa 1125, decimal 45. para cópia, mas tem escrito aguarde, será coordenada com SMC e CGN. Eles estão fazendo contato com a gente, que está saindo gradativamente. Paulo 759, ainda estamos esperando a conta para a primeira. 050. Thank you. Francisco, frequência 1.22.8 até 9.26.0. Chame o centro do circo, frequência 1.25.1 até 1.23.8. mais cabeceira, não vai dar um tráfego do couro dessa pessoa da carteira auxiliar, cruzar o campo. O mais grave missão, o contato para dar uma decolagem, se botar o nível 220 via água. Pode dar mais grave missão, mas se possível, só para cruzar o seu destino. Afirma aqui, a pro ideal é 300. 300, inicialmente você é pro de bom, mas vai para o lado direto do chão. Eu tenho pro de bom, mas vai para o lado de bom. Capão mais bravo, uniforme, já presente com a posição de voar direto do chão, que vai para o nível 220. 3, decolagem autorizada, pista 10, calma. Thank you. Goiânia 013, para 210, Colina 5000, você pode plantar no... Alzuno 4, chama 10, décima 8. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Controle Salvador, bom dia. Azul 4098. Azul 4098, contato com a base de colagem. Mantenha o lixo até 2 e após o direto luta. Estuda para a luta 320. Mantenha o eixo até passar 2 mil pés, e então voa Leda, subindo para o nível 360. Nível final 320, no final de 4098. Poderia repetir para o 98? Nível final 320. Nível final 320, sete. Deixa, mas solicito 320 como final. Sim. Aguarde a autorização? Aguarde, 4098, estamos recebendo o conselho. Gente, obrigado, Matheus. Guardião 01, Repasse para que fale com o Roger General Tio. Para o número 3330. 330 via saída pouco, azul 4234. 3517, chame de Recife, frequência 128, decimal 8, até na 126, decimal 0. Frequência 128, decimal 8, até na 126, decimal 0. Frequência 125, decimal 1, até 123, decimal 8. 234, chame Recife, trajeto 1, 2, 1000, do sinal 85. Secundário 1, 2, 5, do sinal 4, 5. Seja mais correto, vai ver. Azul 2796. Roger, tá só efetuando um pequeno pedido de informação aqui, já tá na voagem. Frente, já tá em vivo com a patrulha, vai ser 2223. Azul, 2796, até a porta da área de colagem. Tudo para o nível 1, 8, 0, autorizado para direto de ambos. Direto Jamo, o Azul 2796. Afirmo, direto em Jamo. Tudo para o nível 1. Corrigindo o Azul 2796, até o meu, até sair daqui, Caracaju. Afirmo, Fuca, Aracaju, 2796.